acorda cedo com um sorriso no olhar. Espalha alegria por onde passar. 13 anos e um mundo pra sonhar. Com seu jeitinho doce faz tudo brilhar. Ela dança na rua, canta sem parar. Com mil ideias prontas pra voar. Coração gigante, luz no caminhar. Ela veio pro mundo pra iluminar. Ela é sol, é cor, é raio de alegria. Tem um brilho que contagia. Cada passo é feito de transição. Pois a você nos defendia. Ela fela e possui pra tradição. Ela é sol, é flor, é riso que irradia. Faz o dia uma poesia. 13 anos e 1 milhão de planos. Vivendo intensamente, amando todos os anos. Ela pinta o céu com giz de cor. Imagina histórias cheias de amor. Com os amigos vive a gargalhar. Menina feliz nasceu pra encantar. E se um dia o céu nublar, ela sabe como se levantar. Com sua força e doçura no olhar, nada vai conseguir parar. Ela é sol, é cor, é raio de alegria. Tem um brilho que contagia. Cada passo é feito de emoção. Menina feliz, dona do coração. Ela é sol, é flor, é riso que irradia. Faz do dia uma poesia. 13 anos e 1 milhão de planos. Vivendo intensamente, amando todos os anos. Ela é luz que veio pra ficar. Menina feliz, nasceu pra brilhar.